planejamento está correto, só para restrição exterior, já pronto para fixar o instrumento. E o 400 pro voo 233, agradeço. Bruno 233, autorizado a Alexa, aguarde federação com o Rio, 0294-0. Obrigado. Do próxima estação, 1-2-8, até 1-2-6-0. 3236, número 3234, aguarde. localizado ali na linha lá, zona 0, tempo 0, 8, 0 graus, 0 9.2223, autorizado, sua ponte espera da pista na 0, via Fátima 100, do posto espera a condição, via Negão na 015. Decolado 32, chamador, controle 1, 20, decimal 80. 2080, gol 759, vamos na semana. Controle Salvador, bom dia, gol na 759, decola. 759, contato na dona decolagem, Brasil, sedação, gol no 3630. Aviação, voando 360, voando 759, solicita a prova de contiva. Cliente autorizado, Leda, voando 759. Ajuda a treinagem de uma autoridade de nosso segmento de sistema 0, no ponto da posta 836, bom dia, eu sou o Zé da Bernadiana, primeiro de 2050, controle boa, passarei 2223. contato com a Dana Decolagem, sobre a via Cedar Borino, primeiro de voo 180. Boa noite, Zara. Informa que a gente não cumpre a restrição superior, pode manter inferior ou talvez da restrição? 3223, inicialmente mantém a restrição superior. 43.000, com o 2223. Tem referência, o autorista já está presente com o aeroporto? 3223, aguarde. A gente abriu mais de 1 ano, consegue a aproximação de semicurna, depois 1 ao norte, última 95. O André, ano 90, tem 1,400 de ano de igual 9978, como troca de posições de uma hora e duas avenidas, passando 4 mil pés de subida, e pela 4.72. E 2.26, então, como troca de uma sua posição de 9 horas, de 11 horas, já passado 1.000 milhas, com o motivo de hoje, passando 09 de subida, que estão vendo o seu espaço. 3 complex 9 procedimento delta, station 2-1-9-9-5. Silva, 1-2, Rio de Sinal 8, Paz Negativo, 1-2, Rio de Sinal 1. Delta, seja utilizado o sinal de procedimento em outro estado. Então nós vamos estar estabilizados. Às 21:16. Eu vou mandar um vídeo para a próxima, porque eu não tenho essa desculpa, eu não tenho nenhuma notícia mal na vida.